Fala aí, galera, está começando mais um Sobre Animes e Músicas. Agora o host sou eu nessa bagaça, dominei tudo. Tá ruim demais, né? Você tá me zoando. Por que que você riu, Evilazo? Que porra é essa? Por que que ele riu, cara? Ah, anime e música, música anime. O Ele programa não tava é indo meu, só... bem. Ah, Pô, o não vou maluco mais tava indo fazer bem, também, tô de birra. Bloqueei vocês. Tchau. cara. Não. Então, ó. Fala aí, galera. Estamos começando mais um sobre músicas e animes. Hoje eu sou o Roche, Luke Lucas. Estou aqui com o padrinho Carlírio. Com férias terminando, estou por aí gravando podcast, mas já pensando na volta do trabalho semana que vem. Raiva. Bom, vamos então à 10ª edição desse Músicas e Animes, e o tema de hoje é vocal feminino, resumindo bem o tema. Apresente-se a pessoa que indicou o tema semana passada, no último podcast, por favor. Oi, pessoal, foi eu quem escolheu, sou o Bebop. E, Carlírio, quero dizer uma coisa, eu gostei da foto do seu filho. Bonitinho até. Sou eu. Sim. O Carlírio ah, viu você muitas viu? Coisas assustadoras quando pequeno. Ele tá assustado com os koalas, né, assim. Cara, explica onde uma criança de 7 meses de idade pode ser assustador. Não, não é assustador. Com Ela viu certeza, muita coisa é uma das coisas mais assustadoras do mundo, criancinha. Droga. Ainda mais quando tá em filme de terror e começa a tocar musiquinha de caixa de infantil. É assustador, mano. Né? Com aquela eu vozinha apenas... de criança, vamos brincar. Eu apenas tinha medo que tirassem foto de mim, só isso. Era o Flash, né, que te assustava. Eu sei que não gostava que tirassem foto, pra ser bem sincero. Pra ser bem sincero aqui, eu só não gostava que tirassem foto, mas enfim. Então, Bebop, você tá preparado pra hoje ou não? Não, mas estou pronto. Não gostei da sua sinceridade. Após as apresentações do Bebop, vamos ouvir então um pouco o Evilazo se apresentar aqui. Né, Evilazo? Oi. A apresentação mais curta da história dele. Oi. Porra, parabéns tá aí, Vilas. Eu sei que você tá poupando a voz, mas você tá de sacanagem. Tá poupando, cara. A gente cara, não tá merecendo show. A voz dele. Foi show. Oi. Show. E temos aqui a presença do nosso amigo também lá do blog Anime Coach, o Eric. Olá. Eu sempre só falo lá, vai. Oxe, tá bom, hein? Não, tá, você está eu sempre tá, só falo isso. Vai, vai. Não, mas eu tô entendendo. É porque o tema é vocal feminino. A Ana que vai falar mais, entendeu? A gente vai ficar quietinho. Ah, é? Exatamente. Eu não vi em algum lugar isso escrito, cara, nem nos e-mails. Eu acho que você está blefando. Não, pode verdade. Ser percepção, mas acho que você está blefando. Não, acho que você está blefando, hein? Mas ok. Ana, sua vez, apresente-se. Oi, eu sou a Ana. Eu já estou por aqui faz um tempo. Agora eu sou do Anime Coach oficialmente também. E boa noite para vocês. É isso aí. É isso. Quanta indicação. Evilas, fala boa noite. Boa noite. Ótimo, pra já saber que ele tá vivo. Pareceu o William Bonner agora. E o avatar do Bom, Lucas, show de bola, hein? O avatar do Luke Lucas. Então é isso. Hoje a gente vai falar sobre animes com músicas com vocais femininos. E, Carlinhos, escolhe quem vai começar hoje. Quem vai começar hoje? A Ana. Isso. Hoje é dela. De novo? Pô, Ana, a gente persegue, hein? Não, mas faz tempo que eu não escolho. É a primeira vez que eu escolho ela. Não, primeira vez não foi não. Mas faz tempo que eu não começo mais. Então vai, Ana, comece. É que você não tava aqui, eu acho. Ele ficou com medo no último podcast. O último, é, eu o último, tava com medo. Foi o podcast de terror dele não participou. Mas deve ter medo faz... mesmo, porque era muita piada ruim que rolou. Exatamente. Eu vi uma piada ruim. Terror. Muita piada... Vai lá, Ana, é com você então. Tá bom, então. A primeira música que eu escolhi é a música Tsubasa. Abertura do anime Battle Athletes Victory da Yundokai. É um anime de 98, meio antigo já. Que é a história da Akari, uma menina que foi para uma academia de... Uma escola de educação física, assim. É a Universidade Satélite, que é uma... Como se fosse para criar atletas, né? Porque a mãe dela era uma atleta famosa que tinha conseguido o título de Cosmo Beauty, que é tipo a Miss Universo, que é um anime com um pouco de sci-fi, assim. São pessoas de vários planetas nessa escola, né, a nível espacial. E dela consegue amigas, rivais, Yuri Feelings. E assim vai o anime. Eu lembro que eu vi esse anime, eu era totalmente inocente, assim, eu nem manjava das coisas que aconteciam em anime. Então, das putaria. Né? Altas putarias, assim. Porque daí tem aquela coisa da melhor amiga, do esforço. É um anime bonito, na verdade. Eu lembro que eu me emocionava com ele, assim. Não sei se mais alguém aqui viu. Eu não. Sinceramente, eu não vi, não. Gente, só eu vi. Eu tenho esse anime, mas não tenho. Ele é de esportes, é isso? É, realmente ele é bem de esportes. Apesar dele ter esse... Ah. É porque é só mulher, né? Então fica aquele clima, assim. Mas elas competem, elas acho vão pro triatlo, natação. Eu lembro daquelas imagens aqui, eu lembro. É, esportes moe. Interessante. É tipo, ele tem todos aqueles estereótipos clássicos, assim. Inclusive aquele... Que até sumiu, né, esse estereótipo da menininha meio selvagem, assim, que tinha bastante antes, né? Tipo a Kaola, a Ed. Daí tem uma dessas que veio do Havaí, de um planeta tipo Havaí, que ela é toda selvagenzinha. Daí tem a Tomboy, tem a Trap, tem as Bidins, tem a mais macho, assim. E a Kari, que é a Moi Moi protagonista. Né? Ele parece um pouco sensual, né? É, B, tem fanservice. Tem, mas tem umas coisas bem interessantes, assim. Tem bastante fanservice. E tem que nem a menina que é tenista, a Trap, ela tem dupla personalidade, então ela é meio insana. E tem umas coisas estranhas, assim. Personagem dupla personalidade é show de bola, cara, geralmente. Geralmente. E tem tanto uma série de 26 episódios quanto um OVA de 4, né? Eu vi os dois, assim. De 98, né? E a musiquinha é bem bonitinha, assim, bem... Alegrezinho. Eu escolhi a abertura da série, na verdade. Qual que é o nome da música? É Tsubasa. Então fiquei aí com a música É Tsubasa. É isso, é isso? Tsubasa. Beleza. Ser host vai ser isso. Vai ser uma qualidade pra falar de palavras maravilhosa. Então fiquei aí com a música. Já a gente volta. Próximo. Antes de eu indicar a próxima pessoa, eu devo falar uma coisa, cara. Esse já a gente volta ficou legal. Pena que a gente não tem comercial pra estampar aqui. Não, bota comercial aí, cara. Bota. Mas tem a música. Não, depois da música rolar um comercial e tal. É, como é que era? Aumente seu pênis. Compre aqui o link abaixo. A máquina para aumentar o seu pênis. Fica aí. Né? Não, isso não, cara. Caramba! Não, tá. Não. Então deixa um próximo. O próximo vai ser o Eric. Então eu vou escolher como primeira música a abertura de Arakawa Under the Bridge, Venus to Digis, da cantora Etsuko Yakushimaru. Creio que desse anime aqui acho que todo mundo viu praticamente, né? Eu vi. Yeah. Eu não vi. É, não é um dos mais que eu gosto do Shaft, não acho lá engraçado o humor, mas é mais pra aquilo da... loucura mesmo da história e o visual do Shaft. E no caso essa cantora Itsuki Okushimaru, ela já fez também aberturas, as duas aberturas de Mawaru Penguin Drum, a musiquinha de encerramento bem fofinha de Denpa Ono do Senshu Otoko e também outras aberturas para alguns animes do Shaft. E aí, vocês conhecem Mawaru Penguin Drum? Já ouviram? As músicas, no caso. Já. Eu gosto muito desse anime. Eu não gosto. Eu assisti, cara. Eu assisti. Até gostei do anime, mas não achei aquela coca toda dele, não. Não, eu também não gostei, mas... Ei, Vilas, você tá tentando falar? Alguém falou mal de Arakawa? Ninguém falou mal de Arakawa aqui. Não, eu não vi. Eu quero ver ainda, porque eu me interesso. Alguém falou que não gosta. Eu falei que eu não gosto, eu não gostei muito do humor, mas eu mesmo assim achei legal de ver porque pela insanidade mesmo da história. Um cara tentando riquinho, tendo que morar debaixo da ponte com uma garota louca e vários outros personagens malucos, desde um padre traveco a duas crianças lá que ficam usando latas nas cabeças. Eric, convenhamos, se fosse só a menina meio nonsense, passava. Mas era todo um grupo nonsense, cara. Então, nossa. Exato. E isso foi o maior ponto positivo de Arakawa The Bridge. Justamente o elenco. Elenco muito show, cara. Muito show o elenco do anime. O chefe do local, um cara que se veste de capa. Como é que é? E a música... Pra mim foi. Ah, agora você colocou pra você. Beleza. Show de bola, então. Não, ele não se veste de capa. Ele não se veste de capa. Ele é uma capa, tá? Isso, ele é um... Ele é um capa, tá bom, né? Então. Tá bom. Peraí, ele caso... é um capa mesmo? Corta essa! Ele tem um zíper nas costas, Carlinhos. Não! Claro que ele é um capa. Sabe aqueles programas de pergunta que o pessoal fica dizendo, você quer isso, você não quer isso? Não! Ah, e no caso tem até uma outra abertura que eu até poderia ter indicado também aqui, que é aquela abertura do episódio 5 da personagem que tem boca suja, agora eu não lembro o nome dela, acho que é Maria. Nossa, é muito, uma das melhores aberturas mais engraçadas que eu já vi, que ela vai falando mal do padre traveco. Agora eu não lembro quem é que dubla ela, mas enfim, eu gosto dessa música de abertura, é uma letra bem engraçadinha, bem simplesinha. E dessa Itsuko, da cantora, eu só agora quando eu fui ver quem era ela que eu, poxa, eu gostei de todas as músicas que eu ouvi dela. Mawaru Penguin Drum, Denpa Ono, Natsume no Arashi. E só desses animes que ela participou mesmo. Então, fiquem com Arakawa and the Bridge, música Venus to Jesus de Itsuko Yakushimaru. Me ajuda, pessoas, me ajuda. Eu não sei falar assim, sou analfabeto. O nosso patrocínio depois da música foi o Intenso Movimento na rua de frente para onde o Eric mora. É, Pizzaria Augusto. É, isso que eu tô entendendo. O Evilásio tá narrador no texto, falou, tá muito sem graça. Vai, Alp, fodão, vai, diretor, vai. Calma. Fodão. O melhor é reservado pro final, calma. Então a pessoa que vai dar a música agora é você, Lu. Sou eu? Vamos de Normal Facts, vocês estão muito cinema ucraniano. vamos falar de Dragon Ball, quando os encerramentos de Luckstar eram excelentes, né? Primeiro era aquela parte do karaokê, que as menininhas ficavam cantando. Aí depois tinha aquele japonês louco fazendo aquelas coisas live action, bizarras, assim, que eu dava muita risada com aquilo. E tem um encerramento que a personagem principal, a Konata, começa a cantar Dragon Ball, a música de abertura de Dragon Ball, que é Shala, Rechala, que ela desafina de uma maneira inacreditável, cara. Deve doer a garganta da pessoa. De cara, tão se, cantar se eu não mal, me engano, assim. Se eu não me engano, isso foi no episódio 4, cara, de Luckstar, se não me engano. Aí você pediu demais. Mas é muito engraçado que ela é uma cantora. Ela é uma cantora, mas ela desafina. A primeira vez que eu vi isso, eu morri de dar risada, cara. Sério. Sério mesmo, ri demais. Com ela cantando essa música no karaokê. Muito, muito bom. Muito bom. Eu vi hoje com o inteiro pra lembrar. Ela esgana a voz praticamente. Ela deve ter doido a garganta dela, né? É só um momento aqui, amigos. Luke, se você quiser ter um momento de resposta pro Trivilazo, pode usar agora. Deixa ele. Mas enfim, eu também, só pra lembrar, eu dava muita risada com aquele japonês lá, porque ele teve uma competição que ele tinha que trocar uma música cada vez que tocava um apitinho, né? Aí começa a se confundir no meio, começa a cantar tudo errado, as mulheres começam a acelerar e ele não consegue acompanhar. É foda, eu dava muita risada com isso. Mas Luckstar envelheceu mal, né, gente? Sei lá, eu não acho mais tanta graça assim, não. Alguém pode, por gentileza, barrar o microfone do Evilazo e só habilitar o microfone dele quando for a vez dele de falar da música? Eu posso. Obrigado. Eu achei muito ultrapassado já. Eu não acho tanta graça, mas sei lá, acho que já vi tanta coisa disso que gente. É assim, Luke. Eu partilho um pouco da sua opinião pelo seguinte: é tudo momento, é tudo tempo. Hoje em dia, vou ser bem sincero, hoje em dia Luckstar é um anime que não faria sucesso nenhum. Se é lançado hoje em dia. O que eu acho diferente de Azumanga Daioh, por exemplo. Que eu já acho melhor, eu dou risada toda vez que eu vejo. Qual? Azumanga Daioh. Ah, Azumanga Daioh é outra história, né? É outro nível. Azumanga Daioh é outro nível. Eu até hoje eu dou risada com aquela cena que a garota vai acordar a professora. Ela tá meio dormindo, ao invés de pegar uma panela, ela pega uma faca. A Ozaki é muito boa. Então fiquei aí com a música Shala Rechala pela Konata. O próximo é o Evilazo. Oi. Bem, minha primeira música é a música do anime Inuyasha, que eu só vi 3 episódios, eu acho muito ruim. Mas eu escolhi a música do 4º filme de Inuyasha, Hakuen, só porque eu sou fãzão da banda que canta a música, que é o do Azef Infinity. Se vocês quiserem falar mal de Inuyasha, é a hora. Posso falar? Eu gosto de Inuyasha. Inuyasha, pra mim, é o plot perfeito pra enrolação. Vamos dividir o cristal em milhares de partezinhas. Espalhar pro Japão. Foda-se. Sim! A história não avança, mas as músicas. Parece um monte de filha de Naruto. Como é que foi a Ana que falou aqui? Plot só avança quando aparece o Seishomaru só. Sim, não é? Era só isso mesmo. Você olhava, você chamava, você já olhava assim, finalmente, plot. Ah, mas Naruto é do mesmo jeito. Quando o Sasuke vai embora, aí avança. Eu não aguentava. Mas as músicas de Inuyasha são muito boas, né? Ah, as versões, as japonesas são mais ou menos. Mas eu vou mudar o mundo, me dava uma raiva. Tem muita música do Asa Infinity. Tem três. Quatro com a última temporada. É, bastante. Eu só gosto mesmo da Haku. As outras eu acho da mais. Qual? Fukai Mori, Jitsu Asa. Ah, eu adoro Fukai Mori. Foi gol do Ceará. Ele não fala o podcast inteiro, mas tá me dando pau. Já tô vendo, tô te entendendo, Vlas. A voz tá ruim mesmo. Uhum. Qual o nome da música, Vlas? Hakuen, do Asa Infinity, do quarto filme de Inuyasha, que obviamente eu não vi. Ah, você não viu? Não. O filme deve ser horroroso, gente. Se eu puxo não. Eu vi três episódios desse filme, eu tô falando sério. Ah, tá, você tá indicando a música do filme, já vai, pelo menos ele viu os filmes. Eu tô indicando por causa da banda, não por causa do anime. Vai, segue. É isso aí, fiquei com a música. Vai, Carlinho, próximo. O próximo vai ser eu mesmo. E vamos tocar o baco aqui com um momento normal fag igual do Luke Lucas, então. E o meu momento normal fag nesse podcast será com Sailor Moon. Eu escolhi o tema de encerramento da série Sailor Moon R, que seria romance, né? Vamos dizer romance, reencarnação, qualquer coisa próxima a isso. Não sei direito o significado do R, mas é algo assim. E a música se chama Otome no Police, cantada pela Ishida Yoko. Cara, essa música é muito alegre, na boa. Sailor Moon não é um anime de ter muita música alegre, mas essa em específico é. Quem assistiu Sailor Moon, principalmente a fase R, sabe bem do que eu tô falando. Tanto que eu prefiro essa música à famosa Moonlight Densetsu, que é o tema oficial de abertura da série. Pergunta cretina, vocês assistem? Xalá, Retxalá, cantado pela Konata, Moonlight Densetsu. Evilásio, você é um herege de Mato Maior, Chico. Pergunta cretina, algum de vocês não assistiu Sailor Moon? Eu só vi a primeira. Eu. Na verdade, eu não gosto da R. Eu vi um pouco da R e dropei isso. O da R você dropou, né? Eu vi o live action, quase. É, eu só vi a primeira. O Evilásio viu o live action, o Luke não viu, e a Ana só viu a série clássica. Da R pra frente ela não viu. Então, só um pouquinho de... Ah, bacana. Então, só um pouquinho de história da R. A R eu considero a série mais fraca de todo o Sailor Moon. Eu acho que ela é uma fase de transição que não foi muito bem sacada no anime. Tanto que no mangá de Sailor Moon mesmo, não existem os primeiros vilões que aparecem no anime. que é um casal de aliens que tem que cuidar de uma árvore estranha lá no espaço, uma árvore de energia. Nossa, e esses primeiros episódios são tão chatos. Aquele chatos. Casal de vilões, exatamente, não cola. Desculpa, não sei se teve... É uma bosta. Eu não queria usar o termo, mas ok. Eu não sei se... Obrigado, posso, eu sei que posso. Eu posso contar com alguém pra isso. Eu sei que eu posso contar com alguém, com certeza. Assim, Sailor Moon R, nessa parte com esse casal, eu achei muito fraco. Melhorou quando veio a família da Lua das Trevas, que eram os verdadeiros vilões já da parte do mangá. Mas é, esse casal de vilões, não sei se teve assistência da Naoko Takeuchi, se ela tinha com conhecimento, se teve participação dela ou não. Enfim, sei que não colou legal. E devo concordar com a Ana, os primeiros episódios de Sailor Moon R são terrivelmente fracos. E a forma como as meninas recobram os poderes, as lembranças para se tornarem guerreiras de volta é uma bela, bela M. Aliás, é inútil, fraco. Assim. É inútil. Eu corri dessa série, assim. Fiquei muito frustrado. Porque, assim, aquele final da clássica, assim, você tá no feeling, assim, que foi muito emocionante. Devo começar a R agora, né? Foi tipo isso. Pra quem não sabe, ela tipo meio que vomitou aqui, tá? Só pra dizer que é ruim. Assim. Foi mais um. É, pode ser, mas foi mais um grito, assim, de tripas contorcendo. Assim. Caralho, foi a Ana. Eu jurava que tinha sido o Calírio. Não, foi a Ana. Foi a Ana, cara. Você não vai me ouvir fazer isso no podcast, fica tranquilo. Talvez eu deveria pra eu me tomar melhor com o grupo, mas acho difícil. Assim, Ana, talvez você concorde comigo ou não. Mas enfim, Sailor Moon R, pra mim, é a série mais fraca por causa de tudo isso e muito mais. Eu acho que ela foi tão mal planejada, a série R, tão mal conceituada, que a forma como as meninas recobraram as lembranças de quando eram Sailors foi muito, muito sem graça. Fraca. E pra piorar isso, e pra piorar isso, quando foi dublado no Brasil, essa fase R, meu Deus do céu, sinceramente, todas as Sailors viraram Sailor Moons. Aquilo pra mim foi uma coisa que não tem explicação. Rei Sailor Mars, ela é uma Sailor Moon. A Lita é a Sailor Júpiter, ela é uma Sailor Moon. A Mina é a Sailor Venus, ela é uma Sailor Moon. Caramba! Sailor Moon é só quantas uma. Quantas luas tem essa terra, gente? Não. É coisa da redublagem, cara. Em vez de serem guerreiras lunares, todas se tornaram Sailor Moon. Tente achar coerência. É. Só que lógico. Eu vi dublado. Mas o Sailor Moon é ruim, gente. Sailor Moon é ruim. Sailor Moon é ruim. Não, Sailor Moon não. Não, Sailor Moon não é ruim. Não, Sailor Moon é ruim. Série R. É sim. E Vilazo? Cálite. Isso, aceita melhor. Voltando. Sailor Moon não é ruim, é só fazer R, cara. Na boa. Não faz isso, mano. Não faz isso, cara. Por favor, não faz isso. Sim. Não vi, não vou ver. Não faz isso, porque senão eu vou te trollar no futuro podcast do Shunan que a gente venha falar de Boku no Pico. Vou te trollar. Venha, pode trollar. Eu vou te trollar lá, tô avisando, hein? Não vai precisar. Então, foi rebaixada. Enfim, eu Shunan, espero que vocês gostem. Comenta Boku no Pico. Vai ser legal. Ficar do Plutona. Vejamos se isso vai acontecer mesmo. No mais, espero que o pessoal que está escutando esse podcast curta bastante essa música, que realmente é uma das melhores partes de toda a Sailor Moon R, e para não falar de toda a série Sailor Moon. O tema de encerramento, então, para vocês, Otome no Policy, cantada por Ishida e Oko. Hitler Então voltamos. Essa música chata. Não, tô brincando. Carlinho, calma. Faltou o Bebop só? Bebop! Bebop tá quieto, você tá bem? Que é minha vez agora? Acho que é, né? Acho que é. Beleza, deixa eu ver aqui minha música. Astrid. Tá, eu escolhi All The Way, abertura de Kino no Tab. Não sei se vocês conhecem esse anime. Ele é meio antigo, né? Não chega a ser muito antigo, é 2000 e alguma coisa, agora não vou lembrar. 2005, 2006, por aí. Chato. Já vi que o Luke não gostou. Não é chato, cala a boca. Não é chato, cara. É muito chato, gente. Então, é sobre um viajante, né? O Kino, que ele viaja por vários países. Cada episódio ele vai em um país diferente. A Kino, na verdade, né? Uma menina. E ela viaja com a moto, meio de transporte dela. E é engraçado e ao mesmo tempo interessante que ela não tem ninguém pra conversar, porque nas viagens ela é muito solitária, e ela acaba conversando com a moto. E ela... A moto responde pra ela, né? Na cabeça dela. Não, a moto é como se fosse, ela fala de verdade. Acho que a moto fala de verdade. Eu acho. Não, ela fala, mas é como se fosse a consciência daquilo, né? Que ou ela fala com outra pessoa. Eu acho que no episódio que ela fala com outra pessoa. Sim. Sério? Bom, então é isso. É com a moto falante. Só chamaram aqui no diabo. Você chamou aqui, você tá achando que a Kino era louca. Só falava sozinha com a moto. Ela fala com a moto, porque a moto fala de verdade. Ah, não sabia, cara, esse detalhe que a moto fala. Eu achava que era a imaginação dela. Ela conversando com ela mesma, entendeu? Usando a moto. Interessante, é um novo ponto de vista aí pra se assistir. É, a moto chega pra Kino e fala assim: vem, senta aqui, bota só a bundinha no meu corpo. Vem. Vamos ao vento, vem, bota a bundinha. Isso, coisa gostosa. É isso, vamos é assim? Ah, mas se fosse assim, a Yuri, né? Porque a moto também parece ser meio... Fanfic retard de Kino Notar e vai ser excelente, velho. A moto comendo a Kino vai ser incrível. Kino moto, nossa. OTP for life. Eu acho fatal. Eu escrevi no Twitter que eu respeito o Luke Lucas porque ele é um... Ele tem muita sátira boa nas horas mais convenientes, tipo agora. Fazer o quê, né? Essa cabeça minha é retardada. Mas enfim, continue. Alguém mais assistiu o Notabi, além do Luke? Assisti também. Eu? O que você achou, Carlinhos? Eu gostei de Kino Notabi. Pô, eu acho ótimo, cara. Os diálogos são muito bons. A moto fala bem. Eu acho muito legal as histórias que tem em cada episódio. Algumas, por exemplo, de um país onde as crianças são forçadas a crescer, ou em outro onde dois países que estão há anos em guerra, o que eles fazem para decidir quem ganha cada guerra cada ano? Simplesmente eles vão lá numa vila e quem matar mais pessoas dessa vila sai vencedor da guerra naquele ano. Nossa, tem umas histórias que são assim muito surreais, mas sempre tem alguma mensagenzinha. Tem uma mensagem no final a respeito. Eu gostei muito disso no anime. E a trilha sonora dele é excelente, tanto a abertura quanto o encerramento também. É muito legal. E a dublagem da moto ficou bem feita também. Foi a melhor dublagem. Primeiro episódio. Tá, pô. A moto. Sim, tem a moto do Kamen Rider, não é? A moto do Kamen Rider falava também. Chega nem perto. Episódio, só primeiro episódio, só pra ter uma ideia mais ou menos, ela chega numa cidade onde criar uma poção onde você é possível ler os pensamentos de quem está próximo a você. No começo isso foi uma maravilha, pessoas que não sabiam que se gostavam mutuamente acabaram assim, ficando juntas, entre outras coisas, foram resolvidas várias discussões e tal, só que com o tempo isso já foi visto que não era assim tão vantajoso. E começou a ter várias discussões e desavenças por conta disso. Enfim, com historinhas bem surreais, ele vai falando sobre as fraquezas da Mas essa humanos, é real, cara. Ia dar merda. É, essa aí é até previsível que ia acontecer aquilo. É bonitinha a história do primeiro episódio, mostrando lá como principal o casal que se separou porque não aguentava mais um ouvir os pensamentos dos outros. Porque ficava sabendo que coisas que ela gostava a outra pessoa não gostava e acaba se separando e tal. Enfim, acho muito legal essas historinhas. A pior coisa que você pode ter é saber todos os pensamentos do seu namorado, namorada. É algo que você não vai querer. Isso é, né? Realmente. Tá louco. Nem de ninguém, né? É, nem do aí, melhor amigo, nossa. Nem da eu pai, mesmo, da mãe. Eu mesmo, às vezes, não quero nem pensar nos meus próprios pensamentos. Tentar não pensar em nada. Imagina um monte de pensamento ao mesmo tempo. Problemas e problemas, etc. Isso jamais daria certo. Mas bem lembrado, Eric. Tu não lembrava desse episódio. Estou sentindo provocações. Mas é isso, eu não prestei atenção. Eu não prestei atenção porque eu tô procurando o hentai do Kino notado. Não achei. Bomba! Sabe o que acho é melhor? Difícil, ela ser um... ela. Oh, tá, aqui é notável. Que não tava visita, fora de imagem. Tem, mas é difícil de achar. E o tema desse casal é a dança da motinha, né? Corta essa! Olha aí, gente! Olha aí! Pronto, deram asas pra imaginação. Pronto, agora já era. A MVs de Kino Notabe com dança da motinha. Google pesquisar. A abertura é dança da motinha. É. Bop, fecha. Parabéns, fecha. Fecha a conta, Bibop. All the way de Kino Notabe. Dança da motinha. Luke, você é miserável, cara. Pior que eu sei essas músicas até hoje. Agora fala se eu sei uma letra do Blind Guardian. Você dança, Luke, também essas músicas? Opa, Jean, claro. Dança da motinha. Cara, eu tô imaginando ele dançando isso agora, cara. Eu danço até aquela do Negão, é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Pena que não pode ver mulher. Tem aquela do Pimpolho também. Outro dia eu tava passando aqui perto de uma venda e tava tocando. É essa aí? É essa. Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do Pimpolho. Olha o que vocês estão ressuscitando, cara. Meu Deus. O Pinto do meu pai. Pai. Fugiu com a galinha, fugiu da, com vizinha. A galinha da vizinha. Essa aí pelo menos é bem facada. Agora Pimpolho é uma coisa qualquer, né? Esse pinto não é mole, esse pinto é safado, só consegue dormir. Se tem e pra dormir tem que coçar a cabecinha, fazendo o cafo, né? É, no último teve a barata do Só Pra Contrariar. Pô, Só Pra Contrariar tá cantando essa música na TV, gente. Essa música já faz 30 anos já que tocou, pelo amor de Deus. Nunca mais muda. Ela sempre se inova, né? Porque a letra vai mudando de acordo com a pessoa que responde a pergunta. Foco, povo, foco. Estamos perdendo o foco do podcast. Quer dizer, ele começou de verdade. Tava muito quieto isso aqui. Tava muito mole. Agora tá melhor. Do pimpo, do olho aí. Calírio, o que você vai fazer, Calírio? Cara, eu não vou responder, na boa. Vai, tenta então... aí. Quero ver se fazer agora. Vai lá. Vai, Susana, o que você vai fazer? Eu vou dar uma borrachada nela. Borrachada? Apagar tudo? É. Eu não sei se era assim que respondia, não lembro mais essa música. Ana Tchan, pelo amor de Deus, salve esse podcast. Não, como é que é? Pode somar. O nome da música? Que música? Você vai falar? Acho que ele tá falando da música da. Acho que ele tá falando da música da barata, cara. A música da barata? É. Barata. Uma borracha. Tá na minha cama e tal. Eu não sei o nome da música. Não. Você aí minha próxima pergunta que você vai fazer. Você fala qualquer coisa e já. Luke, do que você tá falando? Eu sou host, eu estou tentando continuar o podcast pra fazer você falar tá, a sua então próxima. Então agora vem a música do Bebop, né? Como que é o nome, Bebop? Ele já falou. Já falei. Fala de novo, por favor. Peraí, parou. Nada aconteceu, peraí. Esse momento ótimo. A gente tá mudando de país. Aldoê? Aldoê? O que é isso? Ô, o Iglazio tá tendo ataque aí, cara. Calma, Iglazio. Cara, o Iglazio tá... Você é francês, Iglazio? Não, isso é inglês. Agora ele teve ataque, tá? Velho. Isso é inglês macabro. Tá? Oh, vamos fingir que tá acontecendo. All the way. Caralho. Parabéns. Você vai escrever assim no post. Sua vez de novo, Ana. Eu de novo? Ah, é verdade. Tá, a minha segunda música é a Youthful. De Shihaya Furu, a primeira abertura da primeira temporada. Facção Shihaya Furu, grita oi! Nunca assisti. Oi. Bebop, você não viu Shihaya Furu? Não. Ei, mas Carlito, você não viu? Dizendo que era o melhor anime. Eu assisti, eu só não sou fã, mas eu assisti e gostei do anime, sim. Das duas temporadas, inclusive. Ó, pra podia dizer ter que eu gritado. Nada, eu vi um pouquinho no início da primeira. Mas foi na época que eu parei de assistir anime. Ô, Bebop, é assim. 4 minutos do primeiro episódio. Bebop, é assim, o resumo de Shihaya Furu é Karuta é amor. Pronto. Se você esse tem é o resumo Karuta de Shihaya na sua Furu. Arata, Arata maior Arata maior. Fala um pouco aí do anime, então, Vilásio. Você tá quieto. É basicamente um anime sobre uma psicopata por cartas e um amigo dela que entrou na... Como é que eu posso dizer? Na pira, porque ele é afim dela e não consegue falar. O amigo dele que entrou na friendzone fica tentando o tempo todo pra tentar ficar com ela, mas ela quer ficar com outro cara que tá do outro lado do país. É, porque ele nunca chega nela. É porque ele sabe que tem um mito Arata do outro lado lá, e ele não tem condição nenhuma de vencer o Arata. Então, você é perdedor antes de tentar. O Arata então... é tão foda. Desculpa o spoiler rapidinho, vou botar um bip pra vocês. Quem assistiu... O Bilazio sempre com spoiler. No último episódio. Ela. Pega aquele sorriso maravilhoso, eu fico molhado só de lembrar da Arata. Cuidado com o pepolho, hein, Luke? Eu posso. Toda a minha timeline do Twitter me mata, mas eu sou Arata Chihaya pra sempre e o Taichi que morra sozinho. É isso aí, não, Taichi. Eu acho que ninguém te mataria, não. Eu sou o cara que torce pelo Taichi. Eu sempre torço pelo Taichi. Ele é mó traidorzinho. Ele sempre dá umas furadas no olho do Arata. Ele é mó. Não, mó não, mas desastre. Ele se recuperou. Ah, ele é um merlinho. Enfim, a Shihaya vai terminar com o Karuta do que com os dois. É mais fácil. Concordo. Né? Acho que isso é verdade. Nunca faça a Tia escolher. Você ama mais o Karuta do que eu? Ela vai dizer, óbvio. É um anime de card game. Ah, mas é bom, é sério. É Josei, né, gente? Mais nível. É legal agora a Ana humilhando todos os outros animes de card game, né? Mas é bom, beleza. Ah, mas é que normalmente o anime de card game não é sério, né? Tem monstro, tem magia, tem maluquices. Falou, e Tihai é bem vida real. Não sai monstros, não aparecem os poetas, assim. Não, afinal de contas, Yu-Gi-Oh! Tá aí com os card games e motos, é muito sério. Espetacular. Vocês estão falando besteira aí. Cara, Yu-Gi-Oh! 5D foi colocado completo aí, de graça, pessoal. De graça não, né? Mas foi colocado em dublado aí todinho na Claro, Claro, alguma coisa da internet. É? Nem pagando eu vejo essa porra. Mas foi só a primeira temporada, eu já vi completo. Ah, só a primeira temporada, que é a pior de todos. Não, não é pior porque que as killers é isso, são as piores. Só porque eles correm nas linhas de Nazca. Jogando Yu-Gi-Oh! Cartas. É, meu Deus do céu. Jogando card games que é com moto? É, tem. Card games é um motorcycle. Tá bem por fora, né? Olha a moto aí de volta. Motos, né? Moto ataca na família. Yu-Gi-Oh! Eu tô por fora. É o 5D. É a terceira? Por que é 5D? Tem alguma explicação pra esse nome? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é porque as cartinhas têm um sistema de holograma 5D, que é tipo mais que 3D, mais que 4D, é 5D. Eu acho que alguma coisa assim. Acho que elas podem te matar, né? Por isso que é 5D. Ah, era igual no primeiro, que hologramas causavam dano nas pessoas, eu nunca entendi isso. É. Alta tecnologia. Sabe o que é que eu entendi, cara? Eu estou jogando um joguinho de cartas infantis, se você me ganhar, eu pulo o penhasco. Ó! Oh. Eu tenho um jato em formato de dragão branco de olhos azuis. Five Edition. Luke, seu miserável. Os presidiários, cara. Muito psicólogo pelo Japão. Eles lutam na prisão, cara. Quê? Five de novo, tá baixo. Eles lutam Yu-Gi-Oh! Na prisão. Olha aí, ó. É super marginal. Se você perder. É, mas essa aí é tenso, velho. Essa aí é sério. Se você perder, você tem que dar bom dia pros caras. É complicado. É o tal do jogo das sombras, né? A gente sabe o que é o jogo das sombras. Né? Tem uma carta que é derrubar sabão no banheiro. Aí a pessoa tem que pegar o sabão. É complicado, cara. É difícil. Vocês manjam aquele vídeo clássico do truco valendo toba? Sim. Não era truco, era Yu-Gi-Oh! Era Yu-Gi-Oh, velho. Sua alma ia pro inferno junto, é difícil. Tô com mais medo do que no podcast de terror, cara. A parada. Isso que é a música de Chihaya Furu, não é de Yu-Gi-Oh! Eu devia ter pego uma música de Yu-Gi-Oh! Não, mas o que eu não entendo em Yu-Gi-Oh! É que tipo, o guri gritava Yu-Gi-Oh! Aí ele crescia 30 centímetros, falava grosso e ninguém percebia. Porra, eu queria um desses pra crescer 5 centímetros, assim, se de salto. Look, 5 centímetros ou 2 centímetros? 30 centímetros. 30 centímetros. Oi. Adoro. É por isso segundo, que o Yami, né, Luke? Era 5 por segundo. Pica das galáxias, né, gente? Não, fora que... Era um deck de 60 cartas e sempre saía mesmo assim no começo, né? Tava voltando. Cheater. E a mesma, toda vez que ele falava coração das cartas, saía a carta que ele queria, cara. É, tá até errado isso aí. Sabe o que, que isso me lembra? Mas sabe que uma vez... É, Matamoto. Mas sabe que uma vez, um testemunho aqui, eu tava jogando RPG... E eu precisava de um número muito alto pra me safar. Daí eu falei, eu acredito no coração dos dados. E não é que deu sucesso máximo, assim? Tirei um crítico. Oh. Funcionou. É certo. Eu quase fiquei, assim, assustada. Também me incomodava ter um mago negro mulher. Que era um fanservice absurdo. Eu não entendia por que ter aquilo. Muito bem. É que nem uma vez eu vi uma postagem falando que isso é tipo... É duplamente 2D, né? Porque você é fã de um personagem ficcional de um anime. É, e aí não é uma carta. São ficcionais dentro da ficção, assim. É complicado. É só pra ter fanfic do Mago Negro com a Maga Negra. Provavelmente tem. Tem. Deixa eu procurar. Tem. Hentai e Yu-Gi-Oh! Tem tudo. Não procure, você vai achar muitas coisas que você não quer ver. Procura Dragão Branco. É, se você procurar... Quê? Foi Veloso? Ele não fala. É, enfim, a gente mudou totalmente o assunto. Qual é o nome da música, Ana? É. Youthful, Juventude. Oh, Então, quem é o próximo, Carilho? Eu não lembro mais. Próxima pessoa agora é o Eric. Eu? Então, próxima música seria de Tamayura Hitotose, a primeira temporada da série de TV, que vem depois dos OVAs. Mas eu achei esse anime chato. Então... Brincadeira. Caramba! Eu acho uma cara muito bolado. Porra, parabéns. Fala sério, parabéns. Eu achei esse anime muito... Eu contente que alguém escolheu um Slice of Life, que é Slice of Life de raiz. Eu quero ver quem vocês têm. Raiva. Parabéns, Zé. Parabéns, parabéns. Você aqueles, subiu no conceito aqueles agora. Aqueles Slice of Life moleque, aqueles Slice of Life de rua, pés descalços. Aqueles Slice of Life que realmente não acontecesse porra nenhuma. O que acontece é muito... Nossa, é um anime que eu realmente tive sono em alguns episódios. Era bonitinho, a música era relaxante, mas tão relaxante no, que dava sono. Eu realmente achei esse anime muito parado, eu gostei mais dos ovos. Talvez por causa do tamanho, mas a série TV também. TV eu não consegui não. Mas a trilha sonora do anime é muito bonita, a trilha sonora. Em especial que a abertura, o Kaeri Nasai, da Maya Sakamoto, uma dubladora e cantora bem famosa, que de qual que ela já dublou? A Oshino Shinobu, de Monogatari, que quando ela começou a falar em Monogatari, muitos não acharam bom a Maya Sakamoto dublando, acharam que detonaram com a imagem que tinha de antes da personagem. Ela dubla também o protagonista de Crochete Suji. Ela tá dublando agora a Motoko de Ghost in the Shell, que eu não gostei. Eu preferi a dubladora anterior. Mas enfim, é uma música bem do estilo do anime mesmo, bem lenta, de violão e tal, chamada O Kairi Nasai. Só o Kairi assistiu o Tamayura? Ah, você viu Bob também? Eu assisti. Cara, eu assisti Tamayura OVA, Tamayura primeira temporada e Tamayura segunda temporada. A segunda temporada. E se tiver uma terceira, eu assisto. A segunda temporada eu não vi porque já tinha muitos animes de menininhas da temporada. Tamayura era o que eu tinha menos vontade porque eu não gostei realmente muito da primeira. Os dois últimos episódios eu achei bem melhores, mas assim, no geral a série eu achei muito cansativo, muito chato, como eu falei. Muito parado mesmo. Mais alguma coisa, galera? Não vou ficar dando um reputo de faca, não, mas... Não, é isso. Sobre a música, poxa. A de abertura. Não, nada a declarar. A não ser que mais alguém tenha algo a comentar sobre o Slice of Life aqui, daí você já pode dar os vereditos finais sobre a música. Ah, pouco o pessoal viu. E o anime é ruim. Brincadeira. O Tamayura... Assim, o anime é ruim pra você. Fica de boa. Brincadeira. Eu não consegui assistir inteiro também a série, porque realmente tava muito devagar. No OVA ainda dá pra ir, entendeu? Não sei se tem muita diferença, mas vai ver que é porque são poucos episódios mesmo e eles colocaram mais, um pouquinho mais de ação, né? O OVA a segunda da temporada... pra série. Ação, eles procurando os quatro episódios de OVA, o ator de uma foto. Agora, a segunda temporada, que é mais agressiva, né? Eu achei... Não tão legal. Porque elas foram pra escola. Escrota, viu? Que subtítulo foi e esse? Piada assim é escrota, Bebop. Mas é o nome do negócio, não é nem piada, não. O Bebop, ele só tem umas piadas modo stealth, que a gente só percebe na hora de ouvir o podcast de novo, cara. Impressionante. É piada subliminar, né? É tipo os comentários da Tiquiti do Simpsons. Por aí. Só isso que eu tinha a dizer, cara. Enfim, entretanto, a personagem, a protagonista, eu acho ela muito fofinha, a Fusu Atari, mas... Eu gosto bastante dessa personagem. Agora, fico pra vocês, de Maya Sakamoto, O Kairi Nasai, de Tamayura Hitotose. Sous-titrage Société Radio-Canada Nossa. Sou eu o próximo? Sou eu? Camilo? Você é o host, agora você tem que saber. Não, mas é ele agora. Mas é ele. Isso é assim. Peraí, vou esperar a moto. Olha aí, Aquino passou. É o motoqueiro. Motoqueiro não falou a música dele. Sempre quem pergunta, cara, é porque é a vez dele. Então sou eu mudei minha música, porque sim. Vou botar a música de abertura de Fullmetal Alchemist Brotherhood, a primeira, que é da Yui Again, que infelizmente eu tento achar no YouTube, e aí eu vejo, no outro dia tá cancelado, eu não entendo isso, gente. Pra que tirar as músicas, os vídeos de abertura? Não vai causar pirataria isso, mas tudo bem. É, sabe? É. Aí, pô, eu lembro da primeira vez que eu vi, que eu tava empolgadaço com... Não, às vezes tira, às vezes não tira, mas tira um áudio. Aí fica uma maravilha também. Ou bota ao contrário, bota espelhado. É, cara. Mas eu lembro que eu tava super animadaço com a volta de Fullmetal Alchemist. E a abertura super bem feita, assim, botando partezinhas importantes da trama. E a música é excelente também. Eu adoro a Yui. Ela tinha vindo de uma música de Bleach também, agora eu não lembro qual que era o nome. Acho que era. A Rolling Star. Rising Star, alguma coisa assim. Isso, Rolling Star. Também era bem legal. Primeiro foi Life, depois foi Rolling Star. Ah, mas ela tinha vindo do Rolling Star. Depois... Não, ela veio de Life, mas... depois ela veio do Rolling Star. Não, eu tô falando, depois do Rolling Star que veio de abertura de Fullmetal Alchemist. Acho que Life é antes ainda, bem antes, né? Sim, sim. É, eu gosto dela, apesar que eu não vi mais nada dela de anime assim, ela cantando alguma música. Ela fez mais alguma? Você sabe? Não sei. É, mas enfim, eu também adoro aquelas cenas de porrada genérica, assim. Eu queria que o anime tivesse a qualidade de animação, assim, legais. Porrada genérica que eu saiba é Dona Florinda e sua madruga. Ah, porrada genérica que toda abertura tem uma porrada que não tem no anime, tipo, Naruto aparece ele porrando todos os Akatsuki. No Bleach tem a luta de buchas, que é o Ishida contra o Hitsugaya, esse tipo de coisa. Mas enfim, fiquei aí com a música Again de Fullmetal Alchemist Brotherhood. やり残してることやり直してみたいから Próximo, Calino. O próximo é o Vilásio, o senhor Teletubbie. Again. Vai, Teletubbie, fala tua música. Pô, não sei o que falar com o Teletubbie. Troca. Chico, pô, graças a Deus, cara. vamos dar um avatar. Bem, minha música é a minha música preferida de Dragon Ball, Romantico Ageruyo. É o primeiro encerramento, o único encerramento de Dragon Ball. Dragon Ball? Primeiro? Dragon Ball. Como era mesmo? Não lembro a música. Eu não vou cantar. Não, só a letra, assim, pra eu lembrar. Começa com o Romantico Ageruyo. Ah, você tá falando em japonês, é por isso que eu não tô lembrando. Bem, mas é isso, minha música é encerramento Dragon Ball. Se alguém quiser falar alguma coisa de Dragon Ball. Ah, a gente já falou, já Dragon todo mundo Ball já é legal. Sabe. É, Dragon Ball, todo mundo sabe de Dragon Ball, não tem muito o que falar de Dragon Ball. Cara, nem todo mundo sabe, muita gente só assiste o Z, cara. É. Ah, que tem que falar o quê? Porque, ao contrário do Z, o Dragon Ball primeiro é mais voltado pra comédia, né? Ao contrário do Z, então, é bom. É, tem isso também, não tem aquela enrolação toda que tem o Z. É assim, não é... Embora tenha enrolação, nem todo Z é ruim. O Z só é ruim na saga Majin Buu, no restante. Cara, a saga Cell não é muito boa, não. Desculpa, pra mim é a melhor saga. Eu te desculpo. Droga! O Vilas tá com preguiça de falar. Né? Ficou todo mundo calado assim, que era isso. Ah, beleza. A melhor saga é a primeira do Vegeta, que o Yajirobe que resolve essas coisas. Não, a primeira saga não. A primeira saga é do Raditz, não é do Vegeta, não. Ah, quem é Raditz? Pô, é um saco a saga do Raditz, porque começa com aquele primeiro episódio chatíssimo. Que é isso, cara, Raditz é muito importante. É, Raditz. É porque vocês já viram o Dragon Ball Abridged? É porque o Raditz, ele é o nível de poder, é o nível básico de poder. A partir dali, eles vão colocando. Você mede 5 Raditz, 8 Raditz, você mede 100 Raditz. Aí Dragon Ball começa com aquele episódio chato. Dragon Ball Z começa com aquele episódio chato do Gohan na floresta. Começa com o Gohan chorando. Puta, o Gohan é chato pra caramba. Caralho, é tipo Gohan, apresentar o personagem mais insuportável do mundo com o pior episódio de todos. Em japonês é pior ainda. O Goku sabia ler Ki, por que ele não conseguiu ler o Ki logo do Gohan e pegar ele na floresta? Por quê? Ia ser muito rápido. Cause Toriyama. O Goku nunca foi muito aplicado, então ele não sabia ler Ki direito, cara. Ah, sei lá. Só no filme americano que ele tava na faculdade. Tava indo pra faculdade. Tava vendo o Abridged também, que você falou. Tem um momento que eles falam que devia ser verdade, assim, que... Você lembra na luta contra o Freeza que ele tava tipo na segunda forma? Sim. Aí o Kuririn dá um Kiezan nele. Kiezan não, é. Aquele que a luz brilha forte. Sim. E o cara fica cego. Vocês estão ligados com esse golpe? Esse é o golpe do Tenshinhan, isso aí. Aí tipo, o Kuririn usa, o Freeza fica cego e ele foge. Aí o Gohan pergunta: mas por que você não usou o Kiezan nele pra cortar ele ao meio ao invés de fugir? É, Kuririn, não pensei nisso. É basicamente isso, assim. Ele podia ter acabado com o Freeza naquele momento, mas não usou. Tem um Anti-Robin no Z? Tem. Ah, mas interessante. É, pois é. O Raditz, ele não tem o mesmo nível do Kuririn, cara. Ele tem o mesmo nível do Yanti. Então é importante destacar isso. Cara, o Yanti é mais Yanti merda que o Kuririn. O Yanti pede pra um Cyberman, cara. Ele é um merda. Você tem que se lembrar disso, né, cara? Aqueles trequinhos nojentos que brotam do chão e dão uma bela de uma surra no Yanti. Ah, mas o Yanti, Carleiro, se você lembra da sua saga preferida, cara, o Yanti é o primeiro a encontrar com os androides mais fracos. Ele quase morre com os androides mais fracos. E chega uma hora que ele fica com medo e diz: não, eu vou pro outro lado. É, a saga do céu, ele vira corno, gente. Ele vira corno. O Vegeta é bom, mano. É, cara, Dragon Ball Abridged, essa parte é lá, cara. O Lucas tirou essa realmente, olha, do fundo mesmo. É, né? O Yanti é um coitado. O Kuririn tem pelo menos aquela mina. Tu viu a Dragon Ball Bridge? Quando o Freeza chega, aí o Yanti descobre que é a Bulma e o Vegeta. Tiveram lá o romance. Caramba, você. Espetacular, cara. Só não é melhor do que o episódio anterior, cara. O episódio do cara. Vai lutar melhor depois. A saga do Garlic Jr. ficou boa por causa de Dragon Ball Bridge. Não, o Kuririn pelo menos cata a mulher bonita, né? Ele pegou a número 18, aquela personagem que parecia a Bulma. É, ele pegou o personagem porque ele ficou rico. Aí ele pegou, aí ele se fudeu porque ela era da receita e pegou todo o dinheiro dele. É, era basicamente isso. Mas, enfim, Dragon Ball, o pessoal não vai reclamar de spoiler de Dragon Ball, não, né? Não, acho que não. Acho que não. Goku morre no final e revive e morre de novo. É, então a música, quantas qual é o nome da música? 3. O nome da música é 3? Beleza. Fica não, aí não, com o nome música da música 3. É Romantico Ageruyo. Aqui no Brasil a abertura ficou Te Darei Romance. Te Darei Romance, que significa? Que isso significa? E o que é mais interessante é que a tradução é mais ou menos isso mesmo. Camilo, é você. Cara, minha vez agora, um Hellis Normal Fag nesse podcast. E como um belo Normal Fag nesse podcast. Pelo menos hoje eu estou sendo, eu estou no mar de Normal Fag hoje, que, nossa senhora, é uma maravilha. E... é mais famoso Fag, né? Não, Camilo. Me bota. Que maldade. O Camilo era moe quando era criança, olha. Bebop. Oi. Cara, você pode pedir desculpa agora se quiser, que eu vou aceitar, tá? Desculpa, carinho. Ótimo. Muito bom. Voltando então, a música que eu escolhi pra encerrar minha participação nesse podcast vem diretamente de um dos meus animes preferidos, da famosa tríade da época da Kyoto Animation, um animando a tríade da K-Visual Arts, Clannad After Story. Eu escolhi o tema de abertura, Tokyo Kizamu Uta, cantada pela não menos singular Lia. Cara, essa música me arrepia até hoje. É escutar essa música, eu fico arrepiado. Seja esse tema de abertura de After Story ou o tema de abertura da primeira temporada de Clannad, eu me arrepio. Porque esse foi um anime cuja história me marcou. Talvez não tanto no início, porque os primeiros episódios de Clannad After Story não foram toda aquela Coca-Cola, não. Realmente deveram tanto. Mas no momento que a Nagisa, momento spoiler, desculpa, no momento, inclusive você que reclamou de spoiler, é um momento spoiler agora, então eu peço desculpas adiantado. Vai ser bipado, então, vai ser bipado. Vai beber uma água. Vai ser bipado. Não, vai ser bipado. Não, isso aí não pode, Calheira, você tá louco? O que que não pode? Fala essa história. Não tem como eu falar porque eu gosto dessa música se não contar um pequeno spoiler. Não tem como. É, pequeno spoiler. Vai ser igual o Evilado falando que é um pequeno spoiler, a pessoa morreu. Vai ser. Esse nível. Morreu um baixinho. Spoiler. Sim, claro. Eu estraguei o dia de alguém? É que o spoiler que eu ia dar. Nada pra história melhora pra caramba. Só uma coisa, eu realmente acho o encerramento de Clannad a melhor música da série. Eu gosto de tanto da casa. Era meu toque de celular até tempos atrás. E algum de vocês fora o Evilás assistiu Clannad? Assisti a primeira temporada. Uhum. Eu assisti a primeira também. Quero assistir o filme. É o único anime da K que eu gosto. Não, o filme não. Ah, você é um herege. Não assista o filme, gente. Filme é ruim. Nossa senhora. Cara, eu sou uma das poucas pessoas na face. Não, eu não acho ruim. Desculpa, eu não acho. Jesus, Carlinhos. Jesus. Sério? Nem filme... na época eu achei ruim. Pô, mas a série são 26 episódios. É mais fácil ver o filme. Não, peraí, deixa eu explicar. Peraí. O filme, ele foi lançado no início de 2008. E no início de 2008, tava correndo a segunda parte da primeira temporada da série televisiva. Então o filme, quando ele foi lançado, ele jogou na nossa cara um monte de spoiler que iria acontecer em Clannad. Ele jogou assim, o filme veio pra nós e jogou spoiler. Só que, claro, a forma como a Toei tratou o filme foi totalmente diferente da forma que a Kyoani tratou o anime no que diz respeito a prosseguimento da história. Não vou nem cogitar animação aqui, vou falar só da história. A animação é horrorosa, pelo amor de Deus. Cara, e se eu te falar que aquele filme. Aquele foi o melhor filme da Toei no que tange a animes da Kei? Teve outro? Ah, teve outro. Porque o filme de Air é ruim que dói. Mas é ruim. Eu não achei tão ruim, não, o filme. O filme de Air é ruim fraco que dói. O filme de Air é ruim que dói, mas o filme de Clannad eu não achei. Eu vou te dar dois pontos fracos diretos do filme de Clannad. Primeiro, má utilização dos personagens. Cara, nunca você ia cogitar a Fujibayashi Kyou sendo amiga íntima da Sakagami Tomoyo. Coisa que não ocorre na novel, coisa que não ocorre no anime televisível, mas ocorre no filme. Tipo assim, não tem explicação isso. E a segunda, você não vê a Fujibayashi Ryou. A Ishinose Kotomi aparece duas vezes. Parabéns, cara, você lembrar do filme, cara. Eu só me lembro da história por cima, não lembro nem o nome dos personagens, cara. Parabéns. Tá ok. Assim, a Ishinose Kotomi só aparece duas vezes liderando o grupo de coral. quer dizer, má utilização dos personagens, demais, aquilo ali aquilo é doente, mas a forma como a história foi contada em 90 minutos me chamou a atenção positivamente, mas teve seus pontos negativos sim, que são inegáveis, não tem como falar que foi perfeito, porque de perfeito aquilo não tem nada. Você indica agora... então assistir a série ao invés de assistir o filme? Sim, com certeza assistir a série é muito melhor que o filme. Assistir a série vai demorar é mais melhor um pouco pra sair o podcast aqui. Ok. Cara, você quer fazer um podcast vendo só o filme? Cara, você quer ver assistindo pelo filme? Vá, de boa. É, só falta esse da Kay pra eu assistir. O resto tá, assiste. Então assiste o filme, de boa. Mas Bob, o filme foi? Não é da Kay. Bob, tu queria que eu fosse fazer um podcast da Kay? Não, o filme é uma história da Kay. Eu vi foi Clan Knight. Melhor. Da Kay. A Kay é a empresa você assistiu o filme. Eu vi todos os animes da Kay, só que o único que eu não dropei foi Clan Knight. Ah, então vou assistir. E por dessa aí, o único que ele não dropou. Cara, você vai acreditar no Evilazo? Desculpa, ele é um herege no que tange a Kay Visual Arts. Não, mas eu gosto de algumas obras da Kay, Canon e Air, por exemplo. Eu não gostei muito de Little Boss. Ah, cara, Little Boss... não é da Kay, é da Kay? Sim, é da Kay. É da Kay. É da Kay. Visual Arts, sim, senhor. Sim. Só muda que ele não foi animado... Só que foi pra JC Staff. Só que ele não foi animado pela Keone, foi animado pela JC Staff. Ah, viu? Mas a animação não é o problema do anime, cara. Desculpa. Não, ninguém tá gostando disso. Eu, pelo menos, não. É horrível. Jesus. Eu não digo isso. Eu não acho a JC Staff culpada por Little Buster não ter sido isso ou aquilo. Se bem que o primeiro episódio da nova temporada foi muito melhor que qualquer episódio da primeira temporada. Você tá falando isso só pra eu assistir. Agora eu vou ficar com não, Little Buster's Refrain começou muito bom. Realmente começou muito bom. Começou, não sei se vai manter o pique, é diferente. Começou bom. Não, o problema é que o Carlito gosta de White Album. Não, White Album não. Desculpa, cara, não. White Album 2 é muito bom, começou muito bom sim. White Album 1 eu falo de boca aberta, é uma bela porcaria, a primeira série do anime, tá? White Album foi um anime que eu não gostei. É, eu esperava demais na época do anime. Não fui retribuído igual que eu esperava. Não, nada a ver. Então, por que você tá falando de White Album? Porque eu quis falar mal de White Album. O Luke começou a falar de White Album. Porque é muito ruim. Eu lembro que eu vi o primeiro episódio, eu dormi na metade do episódio. Cara, vou te dar uma dica. O White Album 2 não tem nada a ver com essa série predecessora. Saudações. Não tem nada a ver. Nada. Tranquilo. É um reboot? Eu acho que é outra história, né? Não, é outra história. A única coisa que você nota a sequência com a série predecessora é que a personagem principal da série predecessora tirou isso e não tem mais ligação nenhuma. Ou seja, uma prequel. Enfim, é muito, né? Watch Album. Qual é o nome da música, Kaliri? Ok, vamos então pro nome da música, que é Tokyo Kizamu Uta, tema de abertura de Clannad of the Story, cantada por Lia. Daria tão bonita. Pior que é. Muito um amigo chamado Lia, cara. Oi? E o Vilares tem uma amiga chamada Lia. A voz dela é bonita também? É, parei, cara. Da próxima vez que eu encontrar com ela, faz muito tempo que eu não encontro. Pede pra ela cantar. Pede pra ela cantar alguma coisa. A música da Barata. Sei que ela era fã de Ayumi Hamasaki antigamente. Isso é, né? Então, Lucas, você se lembra quem que tem que falar da música agora? É o Bebop. Com certeza. O nome da música é Mameshiba. É o primeiro encerramento de Earth Girl Arjuna. Quem canta é a mesma que o Eric indicou na segunda música dele, a Maya Sakamoto, que é dubladora também, né? Essa música, apesar de ser pop rock, uma baladinha, assim, foi composta pela Yoko Kanno. Eu descobri depois de um tempo, nem sabia que ela tinha feito. E é muito boa a música, cara. Pode ter certeza que é de alta qualidade. Ela toca no encerramento, acho que da primeira metade da série. Eu confesso que eu não lembro muito de Earth Girl Arjuna, a história em si, mas era como se fosse uma anti-comedores de carne, né? Uma vegetariana. É algo mais ou menos desse tipo ali. Com superpoderes também, alguns episódios. Anti-comedora? É porque ela vai salvar o mundo e tal, e blá blá blá, e tem um lado de vegetariano, mas isso é besteira. Mas é forte esse lado vegetariano. Mas o anime não é sobre isso. Episódio. Mas o anime não é sobre isso. Sim, não é, mas... você lembra sobre o que é, Vlad? Ela é uma, tipo, de uma... Ela se torna guerreira uma mágica. Salvadora da Terra. Uma heroína, porque os humanos... A raça humana tá acabando com a natureza. Ah, é aí que entra a história do vegetarianismo. É, na verdade, ela luta pela natureza, isso mesmo. Incluindo essa parte aí de não comer carne e tal. E é legal que eu lembro de um episódio que... Que ela vai pra um local bem afastado, numa floresta, assim, e tinha um tiozinho lá morando, sozinho. E ele tinha tudo, assim, de comida, alguns móveis, tudo que ele tirava da natureza. E era bem bacana. Tem uns diálogos interessantes sobre esse tema, né? Alguém mais assistiu? Não. Certo, não. Imaginava. Deveria, é muito bom. É bom, cara. Vale a pena. Acho que o Carleiro iria gostar disso. Eu me lembro de ter visto um VHS disso aí, cara, mas foi há tanto tempo. E tem dublado. É, exatamente. Claro, tem dublado ele. Eu tenho aqui dublado e legendado. Dublagem é bom? Assim, dublado eu não assisti. Bebop, você vai me... Cara, você vai... Eu vou te contar a história e você vai dizer se eu sou um herege ou não, ok? Ok. Sobre a Juna. Você beleza. Não é um herege, Camilo. Ele nem começou a história. Ah, tá, ok. Pera aí, Lu. Calma. É assim... Tava eu, Bela e Famoso, também? Isso foi... Oi? Posso falar também? Depois de contar a história, pode. O veredito de quem puder dar, pode dar o veredito. Assim, fui na tal locadora, e eu me lembro até hoje, isso foi em 1999, cheguei na locadora, e estavam dois VHS de anime, um do lado do outro, ou melhor, três. Um era Samurai Shodown, que eu já tinha assistido o filme, Samurai Shodown, e tinha dois outros VHS. Um era de um anime chamado Babel, alguma coisa assim, Babel, e o outro era a Arjuna. Beleza. Adivinha qual eu escolhi? Babel. Babel. Exatamente. Sou um herege ou não? Eu não conheço Babel aí, eu não posso te responder Babel. Isso. Babel é bem ruim, eu diria que você foi infeliz. A única coisa que eu lembro de Babel é do novela da... Cara, Babel eu achei muito ruim. Aí então você é um herege. Dessa, então você é um herege. É triste. Diamanta não morreu. Exatamente. Diamanta. Mas você seria herege sabendo. De qualquer forma. Não, pode falar, eu sou um herege ou fui muito inocente? Ali eu já manto, né? Acho que as duas coisas. Ninguém quer ver anime ruim de propósito, eu acho. Ó, você escolheu Babel sabendo que era ruim? Não. Ah, então não foi não, cara. Não. Ah, eu escolho animes ruins. Eu escolho animes ruins pra ver de propósito. Pera aí, você não escolhe animes ruins? Sério mesmo, Luke? Cara, aqui eu não tá infinito passando toda e hora, Stratos... quando ela passa. Eu vi o Infinito Stratos 2 só de sacanagem, só. E foi horroroso. E é horroroso, né? Caramba, Luke. Parabéns. Foi horrível. E nem tem fanservice direito esse anime? Não. Cara, esse episódio me lembrou meu pior problema com três espiãs demais, assim. Porque elas são, tipo, agentes do governo que tem... Tipo, só elas podem pilotar aquelas máquinas lá fodoras, né? E aí elas resolvem pegar um bico de empregada num restaurante. Por que, gente? Vocês são milionários, vocês ganham salário do governo. Pra... É só pra fanservice, gente. Só fanservice. Mas e não faz nem noção, né? Aí eu lembro no 13 Espiões Demais que ela trabalhava no shopping vestida de banana. Eu nunca entendi isso, elas eram agentes especiais, gente. Por que se vestir de banana? Porra. Porque o governo paga mal. Pergunta cretina pra vocês. Qual foi o último anime que vocês viram em VHS na vida de vocês, numa locadora? Exposto em uma locadora? Foi o Cowboy Bebop, filme. Cowboy Bebop? Cara, algum Dragon Ball qualquer. Eu acho que Dragon Ball qualquer. Um Dragon Ball aleatório. Que eu vi em VHS foi Street Fighter. Mas numa locadora deve ter sido Cara, eu sou tão azarado que a última capa de VHS que eu vi na minha vida numa locadora foi Super Doll Lika-chan. Ah, você gostou, né, Camila? Esse anime parece. Eu não assisti, cara. Hã? Família? Eu não assisti. Eu conheço alguém que gostaria desse anime. É o Eric? Não é daqui, não. Vai catar. Pior que eu também pensei no Eric. Eu também. Só porque tem dó. Eu pensei na eu... É basicamente por causa disso. Eric, cara, não sei se você vai ficar feliz ou não, mas eu tô vendo aquele Matinho e Doll, cara. Tô pra doprar, mas eu assisti, cara. Ah, cara, eu não acho aquele que nem Rosemei do Fantasista Doll, porque beleza, tem o nome, dolls, bonecas, etc, mas não são só garotinhas fofinhas. É a grande maioria porque é o que mais apela. É porque é mais apelativo, mas. Muito, cara, a garotinha querer dormir com o cara. Me incomoda. Mas tem. A maioria tem garotos, mas tem vários tipos de autômatos nessa história. É, porque se o dragão quisesse dormir com a menina, eu ficaria puto, né? Oi? Porque se o dragão quisesse dormir com a menina, eu ia ficar puto. Eu gostei do mangá, eu ainda não comecei a assistir o anime. Mas ok, é só isso que eu ia falar pro Eric. E eu gostei da personagem. Pois é, eu sei que você gosta de bonequinhos. Olha, vai te catar, por favor. Você também. Tá soltando essa briga de hoje. É o Bebop, né? O Bebop escolheu uma música. Ah, eu já falei, da Arjuna. Eu também tenho uma amiga chamada Arjuna. Sério mesmo, cara? Sério. Arjuna? É, cara. Não. Eu tinha um amigo, Ninguém percebeu mesmo a piada? A piada do stealth, ninguém percebeu mesmo, né? Não. Eu não entendi. Nem a piada, não percebeu. Piada. Nem eu, cara. A Juna. Você falou isso. Tipo, a Juna. Não? Não. Só eu que entendi isso. Eu acho que não é piada, tu, não, cara. Não. Só tu, cara. Essa foi tão stealth que só eu peguei. Nem o cara que falou pegou a piada. É porque é tão estranho alguém ter esse nome aqui no Brasil que parece piada mesmo. Né? Claro que não. Na novela Pantanal tinha Juna. Não era Juna. Agora eu peguei a piada, pô. Era outro nome, cara. Não era Juma? Sei lá. Acho que é Juma. Era Juma. Eu acho que não era o nome dela de verdade, não, cara. Ah, eu sei que ela ficava pelada lá, era maneiro. Então o nome da música é qual? Mameshiba, que eu não sei o que significa. Thank you. finalizando o podcast. O Evilazo vai ser quem vai escolher o próximo tema e escolher a última música. Mas antes disso, vamos finalizar, né? As considerações finais. Carlírio, suas considerações finais? Antes dele falar as considerações finais, Evilazo, você podia colocar um trechinho da música do Carlírio? Considerações finais. Olha, podcast hilário esse, cara. Sempre. A gente. Viu porque a gente sentiu tua falta no último podcast, mano? A gente sentiu tua falta, cara. Não, Bebop representou bem. Foi cada piada incrível, mano. Parabéns. Ah, tu escutou, cara? Não ficou com medo. Acho que ele escutou tuas piadas infames, Bebop. Foi péssimo. Enfim, foi um podcast esse muito bacana. Agradeço muito aos quatro amigos aqui. Realmente sempre um prazer poder gravar esses trabalhos. Quem não é seu amigo? Cara, tô falando no termo geral, caramba. Mas que droga. Não, mas você falou quatro. São amigos. Você falou quatro. Tá bom. Tá levantando intrigas. Tá bom. Esqueci do número. Alguém não é amigo, hein? Olha aí. Agradeço as cinco pessoas que estiveram aqui junto comigo. Cinco pessoas, tá vendo? Não foram cinco amigos. A máscara estão caindo aqui, hein? Olha aí. Meu Deus. Ok. Se você não é amigo, é complicado. Desculpa, não. Ok, peraí. Ok, refazendo. Agradeço muito aos cinco nobres amigos que gravaram esse podcast junto comigo. Então foi realmente falso, vocês são, cara, demais. Falso. Por favor, alguém mate o Evilazo, cara. Alguém mate ele. Olha aí, já descobrimos quem não é amigo aí. Olha aí. Foi rápido, né? Eu só quero lembrar que eu sou o editor. Lote não, twist. Eu tô dizendo pra alguém matar ele porque tá dizendo que isso soou falso. Então alguém mate ele, por favor. Desculpa. Ó, ele não tá falando com a gente. Ele deve estar falando com algum dos capangas da família. Eu posso dizer minhas considerações finais, na beira do Rio, assim. Continua, cara. Ó, lembrando que se eu sou editor do podcast, se eu morrer, ele não sai. E se eu não morrer, ele vai sair com piadinhas com o Padrinho. Vai pro inferno! Boa desculpa. Que raiva. Ok. Então eu agradeço muito a todos vocês, tá? Não vou dizer número, nem fazer conotação nenhuma, só agradecer a todos vocês por terem participado desse podcast. De nada. Tá? Isso aí, muito bom. Agradecer a quem escutou também e torcer para que o próximo podcast seja tão bom quanto este. Não vou fazer um merchan apropriado do meu blog, porque não estou nas melhores condições hoje. Fui muito trollado aqui agora e estou meio chateado. Ah, Carlírio! Só para descontrair, desculpa. É que ele não tá preparado. Prepara! Então prepara! Ai, Deus! Eu não vou colocar essa música no podcast. Vai botar sim. Olha que eu coloquei. Ana-chan, suas considerações? É foda. Quando o Luke participa lá do Anime Coldcast, sempre eu tenho que colocar alguma música funk, ou pagode, alguma coisa pera assim. Peraí. Mas você que falou do El-chan no Egito, foi você, não fui eu não. Não vem não. Mas seu vídeo lá, cara, da abertura nacional de Magi, que me incentivou a colocar aquilo. Vocês falam que é minha culpa, mas a maioria é de vocês, não vem não. Mas enfim, Ana-chan, suas considerações finais? Obrigada pelo convite mais uma vez, foi divertido. Conseguimos fazer num horário até que não se estendeu muito, ninguém vai precisar morrer amanhã. E é isso, até a próxima. Escutem as músicas, são bem boas. Tchau. Bebop? Também agradeço por participar aqui a todos os cinco amigos. E foi bacana mais uma vez participar. Foi um pouco diferente com o Luke aí como host, né? Peço perdão aí pra quem estiver escutando pelas piadas horríveis. Não só minhas, mas como de todo mundo aqui. E até a próxima. Eric? Obrigado pela participação. E só isso. Ah, que beleza. Então, eu gostaria de agradecer meus dois amigos. Olha que miserável. Isso, porra. Agora tem que descobrir três. Olha, cara. Olha, ó, desculpa, tá? pelo meu equívoco. Desculpa se vocês usarem isso contra mim agora indiretamente, tá? Caramba. Tá desculpado. Acho que ele já tá ficando nervoso, acho que ele já tá ficando irritado. Vai pro inferno. Só queria lembrar que saiu o primeiro podcast do Shunan, versão beta, episódio 0, que a gente não fala sobre nada. E 15 minutos só, tipo, vamos fazer. Lucas, se vocês estão fazendo propaganda do Shunan aqui, tem que fazer propaganda do nosso lá, viu? Não, talvez você seja chamado. Calma. Eu gostei do nome que sugeriram pra vocês. Qual foi? O Chuco. Meu Deus, cara, que tem isso? Foi o Dick que tweetou hoje sobre isso. Tem o Togashi Cash, que a gente só bota post na mesma velocidade do Togashi dos capítulos. Tem o Fala Shunan, que é uma. O Carilho mandou pra gente, que não é parecido com nenhum outro videocast que tem por aí, né? Eu não coloquei isso, você tá colocando palavras na minha boca. Eu nunca coloquei isso. Opa, pera aí. Eu nunca coloquei foi sim. Eu dei uma sugestão de nome, mas ainda expliquei que em nenhum momento eu fazia vaga lembrança que já existia algo assim, tá? Como realmente existe, então... Tem o Shunan ao quadrado, Jovem Shunan, Matando Shunan Gigantes... a gente tá bem de mão, viu? Vai ser fácil. Tá no chão, né? Nem vai ficar datado isso. Vai, ó o processo, ó o processo. Mas é isso. Desculpa seu host, eu não tenho habilidade nenhuma pra isso. Eu vi Lázaro na próxima vez. Cara, vai fazer. Eu tenho uma sugestão de nome pra você. Olha, fala aí. Olha aí, não. Eu nem queria ter cash no final, mas vai acabar tendo cash. Eu queria assim, né? Mas enfim, Evlazio... Eu tenho que editar essa parte do tu não queria ter The Cast? Não, pode deixar. Eu não quero, eu já falei no podcast que não tinha que ter cast. Mas vai ter, no final vai ter. Evlazio, última música e o próximo tema, por favor. Ah, eu tô com problema aqui pra escolher o próximo tema. Então, foi o único que veio na minha cabeça. Então, o próximo tema vai ser... Anos 90. Nos áureos aí. Adoro! Opa, esse tema vai ser bom, cara. Esse aí. Olha. Peguem as melhores pérolas, por favor. A música de encerramento vai ser uma música de abertura, que é a música de abertura de Tonari no Kaibutsukun. A música é Kea Recital. É da Haruka Tomatsu. Música foi oferecimento de Vai Lacraia. Se você está com problema de lombrigas, tome Vai Lacraia. Nada com nada isso.